favor, nos liberta da maldade dominante. E da iniquidade. Só o amor, só o amor. Deixa o amor fluir, fluir. Deixa o amor fluir, fluir. Deixa o coração amar, amar. Deixa o coração amar, amar. Deixa o amor fluir, fluir. Deixa o amor fluir, fluir. Deixa o coração amar, amar. Deixa o coração amar, amar. One love, one love. Uma só direção. One love, um só coração. One love. Paz, o Nayameke é o ritmo que te criou para dar ao Rastaman. O Rastaman. Thank you.